Solo Oceanair 6140 para o táxi, TOB 132, autonomia de 2h40, alterna Recife. Autorizar a direita Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1895, ajuste 1014, bom voo. Claro, bom dia. Chaparaniza 050, vai direto à posição em TAP. Desça para o nível 050, vou direto à posição ITAP, gol 1260. 050 vai ITAP, conversamos o controle. Prossiga para Patango, Eco Uniforme Hotel. Siga Papa Tango, Eco Uniforme Hotel. Sente, mantém as condições visuais, QNH 1014, desça para o estúdio de tráfego de Valença, o Eco Uniforme Hotel. Só um minuto, Cola 20. Estabilizado, 35403. 35403, complete final, torre 1895. 1895, boa tarde, bom dia, obrigado. Salvador, Cordial, bom dia. Trip 5403 estabilizado, baixado checado. Bom dia, trip 5403, pouso autorizado na 10. O vento é de proa, 10 nós. Trip 5403. Salvador, Oxané 6140, ponto espera proa. Oxenai 6140, mantém o ponto espera. Um ATR na final da 10, já na curta. Aguarde para ingresso e decolagem. Oxi, guarda. O da 17, Mike Eco Victor. 7, Mike Eco Victor. Alinha aí e manter a 17. Alinha e manter. Oxenai 6140, após o pouso do ATR da Trip, está autorizado a alinhar e manter a 10. Oxi, após o ATR, ali mantém o 6140. O Mike Eco Victor, observe um ATR da Trip cruzando o eixo da 17. Após o tráfego, o senhor tem a decolagem da 17 autorizada. O vento 1000 graus com uma dúzia de nós. Código transponder, controle opera em 1.9.8, Condor 20. Condor 20, quarto militar, chame em condutor passional. Trip 5403 no solo ao 51, ao livrar à direita, chame o solo 1219. 219, trip. O Mike Eco Victor, decolado ao 51, tome a proa do farol de Itapuã e chame o controle 198. 198, Mike Eco Victor. E o Oceanair 6140, decolagem autorizada da 10, o vento 1000 graus, 1009. Então, autorizado a decolagem, vai iniciar a Eu Mike Eco Vitor, bom dia, mantém condições visuais, que é o 104, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Direto Manati, reportará 20 milhas fora, Mike Eco Vitor. Bom dia, Papatango, Mike Gillette, Charlie, desça para o nível 060, direto à posição Itape. Afirmo. Vou direto Itape, desça para o nível 060, Mike Gillette, Charlie. Meu 140, decolado ao 52. Controle agora 198. 198, obrigado. Tony, bom dia. Xanamé 140, decolou na sua escuta. Bom dia, Xanamé 140, contato radar, suba para o nível 250, direto Cuca. Direto Cuca, obrigado. 3, cópia. Copia. Guarulhos 360, rota via plano, brilha, pisula no Nebra, Mato Azulu, decola no zero, primeira curva à direita, no peixe da subida da El, Leida, pós, Leida, voa, bridge, 5495, transponder, controle 1998. Dado 360, via rota do plano, aberto do 16, certo. Você cola na saída da El, curva direita, letra via da Cris. Transponder 5495, controle 1998. 1983, correto, portão 5, chama quanto ponto fechado. Chama na 1983. Bom, 260, desço para 2000 pés, QNH no 014, livre ILS, porte estabilizado. Prossiga. Sente, informe a altitude que irá fazer o sobrevoo. Eu só informo o tráfego, Charlie 402 indo para Morro de São Paulo, a 1000 pés. Gente. Papá Romeu Zulu, Alfa Juliette, mantém as condições visuais, que é legal no 014, reporte unidade descida. Alfa do LED, copiou o controle? Papá Romeu Zulu, Alfa Juliette, mantém as condições visuais, QNH 1014, reporte no ideal de descida. Luna 260, controle? Desça para 2000 pés, QNH 1014, livre LED, reporte estabilizado. 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bono 260, confirma como recebe o controle. Recebo camisa 4. Sim. Gol 1268, chame na frequência 1208. Luna 260, copiou o controle. Chame na frequência 120.8. Controle é o Luna 260, 208. Luna 260, informa como recebe o controle nesta frequência. Na clareza, sim. Gente, permaneça nessa frequência, Luna 260. As aeronaves na escuta do controle Salvador, chame na frequência 120.8. 120.8. Está pronto a cópia? Está autorizado. Salvador, Sierra November Fox Tango, 1000 pés, decola da 17 no corredor Axé. A primeira curva é à direita, controle 19.8, a torre 18.95 e o transponder é o 5405. QNH 10014. Transponder é o 5405. Ok, o November Oscar Romeo, acabamos de receber aqui a coordenação do controle. O mesmo está operando agora em 120.8. E o senhor tem o acionamento autorizado no pátio 5. E chame para o táxi, November Oscar Romeo. Romeo Zulu, Alfa Juliette na escuta do controle. Ok, o hotel Oscar Zulu, só informa o setor que vai sobrevoar. Papá Romeo Zulu Alfa Juliette, recebe o controle? Salvador, é o 4207 para Rio de Janeiro, por gentileza, subida prevista? O filme chamou? 4207. ETRJ, só um minuto, autorização, 4207. 340, só um minuto. Qual que é a prevista, Tiago? É a da El. Da El, da Vista, obrigado. Então, Oscar Zulu, pronto, cópia. Claro, o voo local, via corredor Axé, decolada aí do hangar da RMAR. Coordenação com a Torre Salvador, acionado 0190, controle opera em 19.8, que é a torre 18.95. Vem manda a frequência do controle é 120.8, 120.8. A Sierra November Charlie Lima. Tem contato com o controle Salvador. Ele está agora na sua posição de 3 horas a 1 ou 4 milhas. Papá Romeu Zulu Alfa Juliette, mantém as condições visuais, QNH 10, 1 ou 4, reporte Nidel de descida. Gente, desça para o estudo de tráfego de Lorenzo, o Zulu Alfa Juliette, reporte cruzando 2.500 pés. Zulu Alfa Juliette, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 1,3 milhas. Um Papa Alfa 3-4 cruzando 4.000 para 2.000 pés, que irá fazer um sobrevoo em Morro de São Paulo. Afirmo, 4.000 pés para 2.000 pés. Bem, informo que o tráfego está na nossa escuta. Luna 260, estabilizado em LN. Luna 260, completo sinal, torre 1895. 1895, Luna 260. Oscar Romeu, o senhor vai decolar a partir da interseção ou vai prosseguir até a cabeceira 1-7? Torre Salvador, bom dia, Gona 260, tá 4 milhas e meia, cabeceira visual. Ok, Gona 260, caso receba notiquez à sua esquerda, temos um helicóptero que vai decolar aproximadamente um setor aqui a 3 milhas, no setor norte do campo. Caso receba, fique atento ao tráfego, o mesmo vai manter 500 pés. O senhor tem o pouso autorizado na 1-0, o vento é de proa 1-0-9. Sente o tráfego autorizado, pouso na 10, Gona 260. Torre Condor 20, Anatel, pronto para o cruzamento. Condor 20, mantém a posição. Mike Eco, Vitor, está na escuta do controle. 07 para cópia. Liga azul 4207. RJ 340, roda via pro Zulu 10, decola no zero. Primeira curva é direita, no perfil da subida da El. Leida, Ponte, Leida, voa bridge, antecepta pro Zulu 10. 5426 transponder, controle 1998. 20 de janeiro, 340, decola no zero, curva direita da El, Leida bridge. É pro Zulu 10, 5426198. Estou corrigindo a frequência do controle agora, é 120.8. 208, 01, deixa eu encontrar o ano, pressionar. Chama na frente. Vem, B, Oscar Romeu, decolagem autorizada da interseção Y7, o vento 100 graus, 109. Confirmando a partir da interseção Papá. Condor 20, cruze a pista 10, na Delta, chame o solo 219. Cruze a pista na Delta, 219, Condor 20. November, Oscar Romeu, decolado ao 05, tome a proa do farol de Itapuã e chame o controle, 120.8. 120.8, November, Oscar Romeu. Voo no 260, no solo ao 05. Direita 1219, o solo. Direita 1219, voo no 260. O hotel Oscar Zulu na escuta da torre. Alfa, reporta na Juliette, 120. Alfa, Juliette. Zulu, voo no 260, bom dia, Librão. 260, bom dia, bem-vindo. Prossiga Alfa, táxi Alfa, reporta na Juliette. Alfa, falando da Juliette, voo no 260. Juliette, Rio Toscano, bom dia. Confirme. Papá Romeu, Juliette, Rio Toscano, bom dia. Agora 63 milhas para Salvador, na radial 272. A gente tem informação, Juliette. O Juliette, Rio Toscano, para de descer. Sente, Papa Romeo, Juliette, Vitor Charlie, vou ir à posição toque para fazer a chegada à MAN e desça para o nível 050. Toque para a MAN, é para o 050, Juliette, Vitor Charlie. Formal C83 para o táxi, COB175, alternado, é Galeão, autonomia 3 horas e meia. Segue o tráfego da Força Aérea, após cruzar a frente, via pátio, Índia, ponto de espera com a torre 1985, ajuste 1014, voo 1983. Força na Força Aérea, segue Índia, o Pantera 1985983. Só confirmando a frequência do controle agora, alterada para 120.8. 120.8, fecha. Mike, Juliette, Charlie, o senhor vai aproximar para a pista 10 mesmo ou vai cancelar e prosseguir para 17? Pode prosseguir para 17, Juliette, Charlie. Ok, informe no ponto ideal para o cancelamento do plano. Informa o tráfego, é um helicóptero, está cruzando o eixo da 10, praticamente na vertical da pista 17. Aguarde autorização para base, para final da 17. Aguarda, Charlie. Torre Condor 20, ponto de espera pronto, pista 10. Ok, mantenha o ponto de espera, Condor 20. Mantenha o ponto de espera. Porque o Hotel Oscar Zulu está autorizado o cruzamento do campo e mantém-se na vertical da Dorival Caymmi. E após o cruzamento da final da 10, controle 120.8, o Hotel Oscar Zulu. Já superou o cruzamento, o Hotel Oscar Zulu está com o controle do farol de Itapuã, Hotel Oscar Zulu. Ok, chame o controle 120.8, um bom voo. Graças a Deus. Mike, Juliette, Charlie, está pronto para o cancelamento do plano? Afirma, cancela, prossegue base da 17. Plano cancelado agora ao 09, chame na final da 17, o Mike, Juliette, Charlie. Chame na final da 17, Charlie. Condo 20, decolagem autorizada da 10, o vento é 10 graus, 109. Mesmo decolagem 10, Condo 20. Condições visuais, quem negar no 014, Hotel Oscar Zulu. Condições visuais, 014 a frente, Hotel Oscar Zulu. Informa o tipo de equipamento. Comprova o Hotel 015, 4 a bordo. Sente, informa o destino. Destino, vou intenções sobrevoo no histórico Bonfim, Iguatemi, e retorna para Rimar. Sente. O Mike Juliette Charlie, avistado, cheque trem, pouso autorizado na 17. O vento é 10 graus, 109. Baixado travado, Juliette Charlie. Através do farol da barra, pouso é para o Oscar Romeo. Confirme. Novembro Oscar Romeo, através do farol da barra. 7, frequência livre, novembro Oscar Romeo. Novembro Oscar Romeo. Condor 20, decolado ao Zona 1, chame o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Condor 20. Controle, Condor 20. Hangar? Sim, Oeste, táxi à direita. Até aí está o Mike Juliette Charlie. Condor 20, vai direto Maceió. Direto Maceió, Condor 20. O voo no 983, decolagem autorizada da 10, vento é de proa, 10 norte. Decolagem 10, voo 983. Sua autorização, Fiquinha Juliette. Trip 5367, só um minuto para João Pessoa. Afirmo. 190 já aprovado, mas cópia. Pronto. Autorizado, trip 5367, João Pessoa, 190, decola no zero, primeira curva à esquerda. No perfil da subida Pouca Jamo, após direto destino 5436, transponder controle 198. Juliette Vitor Charlie, foi direto à posição Duna. Direto Duna, Juliette Vitor Charlie. 3, decolado ao Zona 3, chame o controle 120, décima 8. 208, bom dia. Gol 983, bom dia. Gol 983, bom dia. Contato radar, sua para o nível 360, vai direto Leda. 360, na pro de Leda? Afirmo. 983, né? Confirme, Papatango, Whisky, Juliette Zulu. Sente, deixa para o nível... Nível de voo 050, na chegada Mari, Papatango, Whisky, Juliette do Lu. Chegada 050, na Mari. Controle Salvador, é o Papa Uniforme Eco Delta Vitor. Prossiga, Papa Uniforme Eco Delta Vitor. Eco Delta Vitor, decolou do Aeroclube da Bahia. Está agora no corredor, com destino ao Jardim de Maripá, Maripé, não sei como fala, como pronuncia, pronuncia por aqui, e pretende ir para a Serra Novembro, Golfo e Serra. Gente, mantenha a proa de Paripe e informe a proa ideal para o destino. Ok, dentro de instantes eu informarei. Já tem um plano de voo aí do Capeito lá em Conquista. Sim. Sete, Vitor Charlie, desça para 3.000 pés, QNH 10 no 4. 3.000 no 0 no 4, Juliette Vitor Charlie. Aguarde, Cairo. Whisky e Juliette Zulu, redução para 2509. 2509, Delta Hotel, confirmando Cairo, confirme para 50 a pista que vai tentar utilizar. Qual parte se encontra? frente, é mil pés? Sim, está autorizado, Cairu, mil pés, decola no 7, direita, checa, caixa prego. É... acionado o 0167, controle 19, correto, controle 1208, é 2095. Isso, afirmativo. É, ficou TG em autorização. Sim, decola do 17 e vê corredores visuais, axé. Chame em torre agora em 118.95 para acionar ataque de decolagem. 10 no 4, no ajuste, qual POB? Torre em 118.95, o Zulu da Hotel. Adamari, desça para o nível 060. Controle Salvador, Papo Uniforme, S Delta Vitor. Chega. Patrão ideal para Serra Novembro, Golfo Serra, depois do portão do Travé de Paripe. É 063. Eco Delta Vitor, está autorizado a voar direto o destino. Fique atento à área proibida de Camaçari. Eco Delta Vitor copiou, estará atento à área proibida de Camaçari. Zulu Delta Hotel, Zulu Delta Hotel, ciente, veio acionar a Chantax. Charlie, para 2000 pés, que é negão no 0 no 4, livre LS, a porta estabilizada. 2014, repartura estabilizada, Juliette Vitor Charlie. Anguisque, Juliette Zulu, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, seu limite magnética 090 de cifra. Certo, 020, limite magnética 090 de cifra. Ok, 090 sem braço. Controle Gol 983, pode voar bloco, está presente? Gol 1983, estamos no centro Recife, no 251. 251. Whisky, Juliette Zulu, desça para 3.000 pés, QNH 10114, reduza para 1909. 3.000 pés, 0.4, reduzindo, Whisky, Juliette Zulu. Zulu Bravo, copiou o controle. Lima, Kilo Bravo, chame na frequência 120 decimal 8. Informará o estimado para pouso, dentro de instante. Vai agora para o ar direto para Serra 90 em Golf Serra. 791 com 3,40 Campinas. Autorizado, táxi, Pátio Índia Alfa, da ponta de espera, 90, lá com a torre, 1895, ajuste 1014. Índia Alfa, 1014, 1095, Goradão. Gol 260, cópia. Já pretende fazer o procedimento TLS da pistona zero, confirme. Under controle 1208. Já 390, para o esqui 58. Decola a pista 10, curva esquerda, Pucajão, Aracaju. 5424208. Correto, chama no 08, quando o ponto funcionar. Chamará. Proa 080 para o curso do localizador. Direita 080. Localizador Gillette Vita Charlie. Gillette Vita Charlie, complexo final, torre 1895. Torre 1895, excelente fim de semana, senhorita. Obrigado igualmente. Obrigado. Oi, Salvador, junto ao hotel. Bom Sartani. Do hotel, ciente, tá ali o táxi pela até a Papá, se chama para ingressar na 17. Táxi autorizado para pela Papá, semana pronta, ingressar. Posso esperar pronto, 4207, pontinho. Bom dia, tá autorizado a decolagem da 10, azul 4207, o vento é 1-10 graus, 1-09. E para informação, temos um tráfego a 10 milhas da cabeceira 1-0. O tipo é um bit 58. Agilizado, 4207, que vai decolar de novo. Eta. O Zulu Delta Hotel, é tu? Bom, meu Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, continue na final da 10, reporte no externo. Temos um Embraer 190 da Azul, iniciando a rolagem da 10. Tá certo, Juliette Vitor Charlie. A intenção é pousar na 17, caso seja o número 1, eu prefiro a 17, ok? Após o externo, eu modificaria e prosseguiria pela base pela direita da 17. Ok, nessa condição, o senhor é o número 1, reporte para o cancelamento. Reporta lá. O Zulu Delta Hotel, a torre. Delta Hotel, no grupo, Zulu. Qual é o tipo da aeronave? É um Romeo Vitor 1-0. Ciente, Romeo Vitor 1-0. Confirme. São 3 no navio, não mantém a chegada número 4 na aproximação. Passou externo para modificação, Juliette Vitor Charlie. Gente, plano modificado agora aos 2,6. Chame na final da 17, Juliette Vitor Charlie. Chama na final da 17, Juliette Vitor Charlie. Azul 4207 decolado aos 2,6, controle de 120.8. 208, boa. Minutinho, cópia 3191, não? Guarda pra 3191. Salvador, azul 4207, decolão. Gol 9250, desce para 3000 pés, QNH 10 no 4. 9250, 0 no 4. Lima Kilo Brava, sem identificação. Aguarde, o Zulu Delta Hotel, temos um tráfego na base da 17. Juliette Vitor Charlie, tráfego ao estado, pouso autorizado na 17, o vento 10 graus, 109. E aí, livre pouso 17, está com a trem embaixo travado, Juliette Vitor Charlie. O 9250, faça uma ponte com o Papatango Lima Kilo Bravo, por gentileza. Pode prosseguir, tudo bom? Informe se ele está na escuta do controle. Lima Kilo Bravo, está na escuta do voo 9250. IP 5367 na escuta do solo, Salvador. Afirmo. Por gentileza, senhor, coloque o transponder stand-by. Desculpa. 9250. Tá 3191. Autorizado pouso para o Galeão, nível de voo 340, VAP Zulu 10. A subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é 5443 e o controle em 119.8. Galeão autorizado, rota conforme 340, nível da El, Leda após Bridge, curva direita após decolagem, 5443, transponder 119.8, controle da 3191. Só corrigindo a frequência do controle, 1208. 1208, Santos 3191. Correto, chama para posicionamento. Chamada Santos 3191. Zulu Delta Hotel, táxi autorizado via pista 17, chame pronto para decolagem. Autorizado. Controle Papatango Esquerda, tá bom? Prossiga. Nada, senhor. Whisky Zulu, Juliette Zulu, chame torre 1189. Lima, Kilo Bravo na escuta do controle. Whisky Zulu, Whisky Juliette Zulu, recebe a torre? Eco Delta Zito, informe quantas milhas o fora é a localidade. Duzentos e dois, três, sete milhas. Está distante 2, 3, 7 milhas. Estima mais 2 horas e 30 minutos para o destino. Certo. Motor de Salvador, F Delta Vito, está acendendo agora para o nível 075. F Delta Vito, 075. Juliette Zulu, pouso autorizado na 10, o vento 120 graus, 109. 7, ele pousa 10, esquece, Juliette Zulu. 73, e o controle 119, decimal 8. Força aérea 2281, no cotejamento correto, livre acionar sobre a Inititaxi. Solo Salvador Santos 3191, portão 612 para posicionamento. Autorizado, chama pra gente, táxi 3191. Autorizado, chama pra táxi, tá 3191. Pés, voe Duna na presente, reporte estabilizado, localizador. Viu, Duna, vai informar estabilizado, Lima Kilo Bravo. Papo Uniforme Eco Delta Vita, acione código 5420. Para o controle. Azul 4207 AMC Recife na frequência 1251. 251-4207. Eco Delta Vita ao controle. Eco Delta Vita na escuta. Acione o código 5420. Acionado no transponder. Eco Delta Vita. Hotel, decolado ao 33, controle 120.8, o Zulu Delta Hotel. Controle 120.8, Delta Hotel, reto, bom dia. O Vitor mantendo condições visuais nos corredores. Na 3198, do 60 para 70. Na 3198, desça para o 050. 050, 3198. Hotel Zulu, chame a torre na frequência 1895. 1095, Hotel Zulu. Gol 9250 estabilizado. Dado. Gol 9250 estabilizado. Afirmo, ativo. Torre 1895. 1895, 9250. Ok, Hotel Zulu. O senhor recebeu alguma informação do controle a respeito de um tráfego mantendo mil pés no corredor Axé? Negativo, não passou nada não. Ok, informa o tráfego sentido oposto, mantendo mil pés no corredor Axé. Mantém a posição, a presente posição e próximo ao parque de Pituaçu e aguarde para prosseguir no deslocamento. Aguardando até o Santo. E para informação, o tráfego irá passar à sua direita, o Hotel Oscar Zulu. À minha direita. Como é que está a preocupação na 1-0, senhor? Afirmo, temos um Boeing da Gol à sua esquerda também, já passando externo. O Hotel Oscar Zulu, prossiga até o farol de Itapuã e aguarde para prosseguir para em março. Ok, se o senhor está autorizado, eu estou pessoal com o Gol, eu passo na retaguarda do Minas e prossigo para em março. Afirmativo. Então, posicione-se no través da aeronave, agilizando o deslocamento e após será autorizado até em Rimar. Ok, tá visual, já está passando agora a minha proa. Vou passar na retaguarda do Brasil. Gente. Torre o Gol no 9250 na final com baixo, trem baixado e travado. Gente, o Gol 9250, forma helicóptero. Mantendo 500 pés à sua direita, o tráfego não interfere na aproximação. Tem um pouso autorizado na 1-0. O vento é de proa, uma dúzia de nós. Dado pouso, grato, no 9250. O Hotel Oscar Zulu, prossiga direto para Enrimar, aproximação para o Contenrido. Não há tráfego no setor norte, informe no solo controlado. Vou controlar o Hotel Oscar Zulu para o Contenrido. O ajuste é 1-0-1-4. 1-0-1-4 vai descer para 3.000 pés, tá? 3198. Fox Papa Golf, desça para o 050. 050, Golf. Busco localizador, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, compete aproximação final e chame torre 18095. Bravo, obrigado. Da 3198, desça para 2.000 pés, autorizado em LSXC, reporte localizador. Vai descer para 2.000, reportaremos no ILS Black Ray, da 3198. Oi, bom dia, Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Prossiga. Tenho intenção de apoio externo modificar e ser autorizado o vaso pela direita para o carro no sede. Ok, informa um helicóptero, está prosseguindo aqui para Enrimar, à sua esquerda. O hangar fica a 3 milhas na final da 17. Aguarde para o cancelamento do plano, mantém ainda a final da 10, o Lima Quilo Bravo. Chame na frequência 120.8. Mike, é com o Vitor na escuta do controle? Direito, 219 só. 219, obrigado. Força Aérea 228, no táxi autorizado via Alfa, Juliette, ingresse no pátio novamente após Índia e Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre 1895, Força Aérea 228. Alfa, Juliette, Índia, Alfa. Solo Gol 9250, estou off. Gol 9250, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o portão 10, gol 9250. A cabeceira 17, o senhor vai ingressar no circuito da 17. Após será autorizada a final. Ok, então ela vai manter meio peso aqui. O senhor tem condições de fazer uma base curta, liberando a final da 10 à esquerda? Relativo. Ok, faça uma base curtinha no máximo um raio, no máximo uma milha de raio e chame na curta da 17. Ok, obrigado. Atentei embaixo travado, ali mais quilograu. Cliente, se tiver condições abandone a final agora e aguarde a autorização do pouso na 17. Ok, já abandonou, senhor, tá mantendo mil pés, tá aguardando a autorização. Ok, o 35367, decolagem autorizada da 10, vento 100 graus, 10 nós. 35367, devido a decolagem. Checo, Vitor. Operação Boa, bom dia, Felipe 5220, gente, né, com o Juliette. 5220, nós, chega da Mari, desce até o 050, se não me engano. 050, 5220. Fox apagou, desça para 2000 pés, está autorizado de LSX6, redução para 1809, seguirá o tráfego à frente, está 7 milhas, é um Airbus 620 da TAM, reporte estabilizado. Reportará, descendo 2189, gol, pé. 0-0. Anima 10-0, 3, 191. Isso, está liberado no 075. Sente já por alta vista. Rapaz, Zulu Delta Hotel, controle. Passou farol da barra agora, como você é chamado para o pouso em Cairu? Gente, frequência livre. Lima Quilo Bravo, solo os 40, autorizado o Bactrax, frequência livre. Patão, Yankee, Serra, Serra, controle. Será que seu transponder não recebo? Controle, tem condições de confirmar o altímetro para o Fox Papa Golf? Fox Papa Golf, ajuste a 10114. Bom. Estabilizou, 3198. Tá, 3198, torre 18.95. Daqui a pouco, 3195. Fazer uma milha à frente, devido ao lixão aqui, acidente da aeronave na final. Gente, o que eu noto? Responde, qual foi minha posição no momento e quantas milhas afastadas de Salvador? Controle trip 5367, transfere. 5367, contato radar, subindo para 190 na saída PUCA. Autoriza Aracaju, é presente? Tem a saída e aguarde a coordenação que você precisa. Gente. Ground American, 2386-11, looking for clearance up to Miami, please. Tudo que mantém. Vamos dar pista livre, ajuste no 04. Informa um tráfego à sua esquerda ou no meu pé. Montana 1360. Vai pousar no 17, não vai interferir com o seu pouso, são 3198. Transition. After departure, left turn. Skok code 5450. And Salvador departure control 120.8. Okay, Anderson, clear to Miami. Flight level 340, Upper Zulu. 20 flight plan route. The Momo transition to Flock, left turn out 5450120. That's the American 238. Correct, call me for pushback and start up. Okay. 1-0-9, pouso autorizado, pistão no 0-3-1-9-8. Pistão 3-1-9-1, no decodão 4-2, controle 1-2-0-8. 208-3-1-9-1. Nem do Mike Echo Vito e nem do Yankee Serra Serra. Eco Vitor, recebo agora, seu ponto está próximo do farol da barra, reporte no farol da barra. Estabilizado, Fox Papa Golf. Fox Papa Golf. Chame torre no 8.95. 295. Controle Salvador, bom dia, 3191, passa 2.400. Na 3191, bom dia, contato radar, subindo para o 340 na saída da El. 340 da El, 3191. Sim, estou continuando a aproximação, mudando a transição para pouso. Continuando a aproximação, no certo. Fox Papa Golf está estabilizado. Série 2281, mata a ponte 0-2-0. Fox Papa Golf estabilizado. Fox Papa Golf continua a aproximação, mudando a autorização de pouso, ajuste no 0-4, informa o tráfego à sua esquerda, para pousar no 7, não vai interferir com o seu pouso. Sim, teria condições de me informar o vento? Vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Golf. Quilômetro, livre pouso, pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso no 7. Prisão 98, solo 44, solo 121.9. 19, reto, me confirma apenas o pelvis. Barra, ainda não recebeu o transponder. Momento táxi, a decolagem agora com a torre 1895. Vitor Chalho, ajuste 1014. Gostaria da subida à árvore? Corrigindo. Árvore? É, árvore, isso mesmo. Então já vamos modificar aqui. Árvore após árvore, direto, 270. 090 com 10, Golf. Obrigada pro seu toque. Fala, Salvador, até 3198 na Alfa. 3198, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, da 3198. Entendi.